Είμαι καταληστένα 34 μέτρα. Σύμφωνα από τώρα ο Ιστέρ, ο Σεραλατής δεν είναι. Όσκα, γκόφι, μπράβο, ουνιφόρμη. Σε αυτό που παράσε να μετάξει σε μη 2-1-1-3-9-5. Papatango Romeo Golf Victor, 52 milhas, sudoeste do VOS de Salvador, reassuma a navegação, vai na proa de Mari. 7-0-3-4-1-1-1-1. Sou externo, baixou pra boa, chaleia minha 3-2-6. Avistado de pouso, pista no 0, ventuma 3-0 graus, ventuma 3-9, chaleia 3-2-6. Sempre do pouso, minha 3-2-6. Mil pés, ajuste no 0 no 4. 1014, 4100, 3 ou 190. Roger, that 190 knots now, time on 3154. Charlie 7, confirme somente o pátio de estacionamento, se a gente fez. Goma 648, estabilizado? Sim. Completo final do procedimento LS, aumentou na frequência 118-95, Goma 648. 295-98. 3-1-5-4-2000-feet, can 8-1-0-1-4, cleared ILS final approach, port established. 3-2000, we've cleared port approach, Gama 3154, dial back established. Papá Romeu, Eco, Papá Bravo. Chegada bom, se desça para nível de voo 060. Chegada bom, se autorizado até o nível 060, Eco, Papá Bravo. Repórter, transporte antes do Taxi Juliette. Alfa antes da Juliette, me atendo. Então, 3192, desça para 3 mil pés, ajuste no 014, aguarde para autorização, sinal de procedimento LS, reduza para 1909. Ok, 190, 3000, 1400, roger. Tene, baixo travado no 648. 48 avistado, livre pouso, pista na 0, vento 140 graus, 142. E o pouso está no 0, 648. Autorizado direto Duna, desça para 2 mil pés, ajuste no 014. Direto Duna 2 mil pés, ajuste no 014. Aguarde para transferência. Ok, continue approach, expect to get the runway, down 3154. Já está o turno do táxi até papá, chama na papá para ingressar na 17. Direita, só 1219. 1219. Troca Luiz, que para Serra Bravo, Serra Vitor, está autorizado nível de voo 045, decola da 17, curva direita, corredor Axé, controle 208, passando para escolha padrão. To land runway 10, wind 160 degrees, 10. Runway 10, clear to land, 3154. 118.95, bom pouso. 895, é isso? Corre, bom dia, boa tarde, até 3192. Tá, 4 milhas de terra. Gente, aponte uma câmera de centro em Baixada Trevero, tá 3192, de Genegama 014. Quem vai importar de Serra, baixou de baixa de travar 3192, roger. Peguei. Confere a oração. 648 Libropis. 648, vai estar chave alfa e reportagem para o Taxi e Juliette. Alfa, guarda no Juliette. Dá licença, tenho que autorizar ingresso na 1735, reporte ANR, pronto na cabeceira 35, Charlie Serratampa. Mantenha ponto de espera da piscina 0. 4-2, mantendo. Serra, baixou travolta, 319-102. 319-2, continua a aproximação, agora de pista livre. Aguardo. Juliette. Não. É o colega aqui, ó. Roger. Roger. Às 3 horas e 50 minutos, galhão, tá? Telemetria 315. Está autorizado o táxi via Alfa. Índia, reporte no. Índia, Alfa, reporte no ponto de espera da 0, chama torre 1295, que legal, 0 no 4, boa viagem. 1-0 no 4, Índia, Alfa, 295, boa, né, presidente? 164, tudo mantém a posição da Juliette? 1649, eu vou manter tudo da Juliette. Não, transponder 0122. Vamos na Gol, chama na Papá para ingressar no 17. Pá, Charlie Serra, também livre de decolagem da 35, vento 1,60 graus, 179. O táxi da aeronave da Oceania para o ponto de espera, fazer com a saída mesma, ingressar na Juliette para o portão 02. Para o portão 02, após o acerto com 649. O primeiro que vai dar 1-0. Apesar do cruzamento da 197 via Quebec, Mike Lima, na Lima vai chamar o Sol em 1-2-1-2-1-9. Confirma o controle. Rotadora 9, passou o posto, vamos botar. 1-0-9, estamos centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 0-9, está 3154. Boa tarde, tchau, tchau. Centro Recife na frequência 125.45. 125.45, alterno 2685. Controle Salvador, papá, papá, Charlie Serra Tango, da Rolada 35, no perfil da Mama, ô Charlie Serra Tango. Papá, papá, Charlie Serra Tango, saída Momo, contato radar, submantenha. tentativa de voo 360. A gente vai subir até o 360, Charlie Sierra Tango. Estabilizou o meu Golf Vitor, chame torre na frequência 118.9. 8.96. Papá, Charlie Sierra Tango, vetoração para evitar tráfego, curva à direita para o 360. Direita 360, Charlie Sierra Tango. Exato, propõe o cancelamento. Vai prosseguir para o 17. Tráfego 12 horas, 9.7 milhas, rumo sudoeste, passando o nível de voo 060 para 4.000, é um Bravo Eco 2.0. Sim, tio, Charlie Sierra Tango. Serra, Charlie Serra Tango, após passar nível de voo 060, reassuma a navegação, vai na proa de Momo. 56 com a Lima 350 com destino a Natal, Patrão. Ciente, Natal 350, leve 55 meses, ciente a Guarda de Copa. Na Guarda, coisa bem. Sanemia 142, contato radar, saída PUCA, sub mantenha 350. 350, saída PUCA 6142. Eco Papá Bravo, deixa para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizado final do procedimento TLS, após estabilizado. Para 2.000 no 014, autorizado final do procedimento, reportará estabilizado. Eco Papá Bravo. 556, Natal 350, pronto, cópia. Nascemos. 350 autorizado para Natal, via Lucas 1-0, pessoal da pista 1-0, primeira curva esquerda, saída PUCA, posição Zipá, controle 120 decimal 8, transpor 5172. Autorizado 350, Natal, decola da 1-0, curva esquerda após decolagem, saída PUCA, transição Zipá, pêsulo 1-0, terá rota 120.8, controle 5772, transpor 5856. 5172, o transponder web 5856. Correção 5172, o transponder está no portão número 5 agora, pronto para o posicionamento. A gente vai aguardar para a lista do pushback web 5856. Vai aguardar na sua escuta, 142, prossiga. Por gentileza, se fosse possível, Aracaju, a proa. Sim, chegou a coordenação, Chané 6142. Obrigado. Patrulha Salvador, uma boa, boa noite, 07, 4190, proa 960, informação número. 1807, chegada Bump, desça para nível de voo 050. 70, 1807. 100, boa tarde, Chané 6314, número controle. 3.14, vai passando agora 175 até o 150 do autorizado, na vida normal. Chané 6314, chegada Mari, desça para nível de voo 060. Mari 060, 3.14, pode voar intacto? Autorizado intacto, presente. O Chané 6314. Intacto, presente. Controle Salvador, Chané 6314. Chané 6315, contato radar, saída da El Leda Bridge, sub e mantenha 360. Da El Leda Bridge, 360, 6315. Controle o papapá, Charlie Sierra Tango. Prossiga, Charlie Sierra Tango. Conseguiu após Momo, coordenar após Momo, direto para o destino, papapá, Charlie Sierra Tango. Charlie Sierra Tango, autorizado direto ao destino. Obrigado, senhor. Bom, Chané 6315, prossiga quando possível para o de Bridge. Sané 6315 negativo, autorizado da El. Presente da El, 6315. 6315, companhia. Estabilizado na final, Eco Papá Bravo. Eco Papa Bravo, complexo final do procedimento LS, emitou na frequência 118, decimal 95. 118, 15, Eco Papa Bravo. 118, 95. 95. Torre o papapapá, Eco Papa Bravo, final do procedimento, baixado travado. Gente, Eco Papa Bravo, continue a aproximação, reporte uma câmera externa, tem baixado travado. Afirmativo, está baixado travado, da presente solicita cancelamento e uma base pela direita da 17. Cancelado o 02, autorizado a presente curva esquerda, base pela direita da 17, reporte na final para o pouso, Eco Papa Bravo. Sim, ele reportará na final, o Eco Papa Bravo. Bravo que Luiz, que decolado é o 02, controle agora 120, decimal 8. Bravo 08, Bravo para o Golfo, para o Paulo. Romeu Golfo, chamado ao Torre, Romeu Golfo. Romeu Golfo, decolado é o 03, controle 120, decimal 8. 08, meu Golfo. Bravo, Kilo Whisky. Bravo, Kilo Whisky, acionando código transponder 0122. Controle o meu Golfo. Bravo, Kilo Whisky, mantenha-se em condições visuais, corredor até 1 no meu pé. Aguarde contatada. Controle Romeu Golfo. Papá Romeu Golfo, contato radar, saída Fuca, submantenha 190. Subir para 190, Romeu Golfo. Oi, Quebec, livre sinal chama táxi. Tá de base para a final da 17, o Eco Papa Bravo, baixado e travado. Eco Papa Bravo autorizado pouso, pista no 7, vento 1, 70 graus e no 0 mais. Ciente, livre pouso, Eco Papa Bravo. Papapá, Charlie, Serra Tango, chame centro Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Para Recife 12545, 12685, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Chané 6142, chame centro Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 255-965-6142. Gol no 807, desça para 2000 pés, ajuste no 0,94. 2000 pés, 14. Eco Papa Bravo, no solo 05, confirma a parte 5, destino? 4. 7, autorizado backtrack, a parte liberando a pista, o Eco Papa Bravo. Você tem que pedir autorização, gostaria só de saber qual que seria a saída para a Paulo Congonha? Paulo Congonha, saída da El, Leda, Bridge, tá falando cópia? Eu tô. Janeiro 6331, para São Paulo, autorizado 360, via Upslu 16. Após conforme a rota do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 1208, transponde 5410. 360, autorizado, calda 10, curva na direita, saída da El, Leda Bridge, voa para o nome do 10 e rota conforme o plano, controle 120.8, transponde 540, chané 6331. Eu penso no 16, será a rota, pois conforme a rota do plano. Da El, Leda Bridge, saída, protegimento correto, pois quando para o posicionamento. É, relativo. conforme Zulu 1-6, obrigado. Pode ficar tudo pronto para o push, V231. Pois não, obrigado. Gol 1807, poderia voar, Duna? Gol 1807, autorizado, Duna. Obrigado. Sané 6314, reduza para 1909, número 2 na aproximação. Vai chegar mais para o táxi, o... Sané 6314, reduza para 3000 pés, ajuste 9014. 3000? 1014, 13 no 4. Pesado até lógico, chama lógico para ingressar na 17. Vê também, Quebec. Sequenciamento, curva esquerda para o 025, limitado pelo localizador. Esquerda 025, limite localizador, 13 no 4. Web 5856, pronto para o táxi com 28 a bordo, autonomia de 2 horas e 50, alterna Fortaleza. Web 5856, autorizado táxi via parte principal, Engine Alpha, bom esperado 1-0, chame torre, 1-1-9-5, Negão 1-0-1-4, boa viagem. 1-0-1-4, parte principal, vai via Índia Alpha, 0-1-8-9-5, obrigado. Frequência 133.95, alterna 133.25. 3395, Papá Romeu, Romeu Golf, mantém o perfil de saída. Sim, mantendo, foi de Puca, Pajama, na casinha, tá mantendo, fizemos a campeã. Seu, obrigado, alinhar. E reporta pronto para a colagem, que também é Quebec. Firme? Sim, reporta pronto, que também é Quebec para a colagem. 2, Salvador, muito boa tarde, 5856, ponte espera da 0, pronto para a decolagem. Papá Romeu Serra 90, Egito, chegada Mari, disse para livre voo 050. Obrigado. 5856 autorizado a linha veicular pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0-9. 1-4-0, 1-0-9, a linha e veicular 1-0, 5856 para final do procedimento LS, curva direita proa 075, repouso estabilizado. Direita 075, repouso estabilizado no localizador 6314. Quebec, decolada 1-0, controle agora 1-0, 18-8. 1-0-8, Quebec. Controle Salvador, Papatango Vita Mike Quebec, tricolor, se escuta. Papatango Vita Mike Quebec, mantenha-se com condições visuais, corredor Axé, 1-1000 pés. Corredor Axé, 1-1000 pés. Localizador, voo 1807. Gol 1807, completo final do procedimento LS, chama em torno na frequência 1-1-8-9-5. Boa tarde, bom funcionamento. Sané 6314, desça para 2000 pés, permanece ajuste, reposto estabilizado. 2000, reposto estabilizado, 6314. Kenegão 1014, gol 1807. 807, reposto lá. Black 5856, decolou 1-1, controle agora 1-0-18, alô. 208, já. Controle Webjet 5856, escuta. Web 58.